Que sejamos abençoados pelo ofício que damos o sangue. Grandes no mundo pequeno, pequenos no mundo grande. Que sejamos abençoados pelo ofício que damos o sangue. Grandes no mundo pequeno, pequenos no mundo grande. Amor e ódio constante, anjos e demônios se olhando no mesmo instante. Flagrante, luz e escuridão, que falo, que mento, que calo, que sinto. A luz no recinto, as chibata, o cinto, sangue, vinho, tinto, ouro no garimpo, medito no puro instinto de viver esse dia. Poeta também, poesia, escravo do sol, amante da lua, perante a sinestesia. Agradeço os pagãos, condeno os santos, a lágrima, o pranto, a flor, manto da perdição. Entre tantos encantos, no entanto, amo tanto, que livro da maldição. Abençoados pelo piso que damos o sangue. Sejamos abençoados pelo ofício que damos o sangue. Grandes no mundo pequeno, pequenos no mundo grande. Que Deus me guie enquanto eu durmo, porque acordado eu mesmo cuido. E nesse mundo se vê de tudo. E a solução do problema às vezes vem quando a gente tá puto. Preto, branco, vermelho, amarelo. Ou só cor quando não se vê luz. Se a culpa é dos outros, não importa, na vida é você quem carrega a sua cruz. Eles te dão yang, veneno e a cura do povo. É o novo já nascendo velho e a velha história contada de novo. Que sejamos abençoados pelo ofício que damos o sangue.